sertã. É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcara. Vai fazer sua caçada, carcara come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcara mesmo assim não passa fome, os burrego que nasce na baixada. Carcara pega, mata e come, carcara não vai morrer de fome. Carcara mais coragem do que homem, carcara pega, mata e come, carcara. Valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os burrego no vim não pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Carcará! Get off!